Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui da RioSulRádio.com. Como eu sempre digo, a partir de agora, até as 4 da tarde, 2 horas de rock and roll pra você curtir da melhor maneira possível, do jeito que você mais gosta, com quem você mais gosta, super bem acompanhado, tá ok? Portanto, prepare-se, que vem aí muito rock and roll. E hoje, tributos, eu gosto muito de fazer esse tipo de programa, porque lembram, pra lembrar pra você, os seus ídolos, quem eram os ídolos dos seus ídolos, tá? É, malandro, você vai ter muita surpresa. E nesse programa aqui eu consegui coisas que eu não tocava, músicas que eu não tocava fazia tempo, muito tempo. E você vai poder curtir comigo aqui, super feras fazendo homenagens aos seus ídolos, como Jimi Hendrix, Black Oak Arkansas, Leslie West, Dark Age, Eric Clapton, Crocus, Rob Zombie. É ele mesmo, Rob Zombie. O álbum ao vivo lançado agora em 2014. Adoro, essa mulher canta muito, cara. Edgar Winter e John Winter, que faleceu há pouco tempo. Joe Cocker, que infelizmente nos deixou no finalzinho de 2014. É, cara. Tem Slade, Rumble Pie, Bruce Dickinson, Gota, Great White, Guns N' Roses. Muito som maneiro pra você curtir até as 4 da tarde no programa de hoje de tributos. Legal? E a gente começa com ele, cara. James Marshall Hendrix, mais conhecido como Jimi Hendrix, homenagem a Chuck Berry. Vejam só, Jimi Hendrix era fã de Chuck Berry, cara. Vamos lá, Johnny B. Goode. E ao vivo, hein? Vamos lá. Classic Rocks. Excuse us for tuning up every once in a while, but like, I guess, you know, cowboys don't want to stay tuned anyway, so give us about 3 minutes. Is it too loud out there? Is it too loud? Yes, well, brother. There you go. We got this other thing called, I don't know, what I could do, a little loose jam type of thing. It's trying to be good. What the hell? and it's been the ruin of many poor boys. Jeans. My father. One day the bottom will drop out. But I say, eu disse a vocês, Rob Zombie ao vivo, cara. We're an American Dad, do Grand Funk Railroad. É, esse álbum aí foi lançado em 2014. Depois, não sei se eu já toquei, depois eu vou conferir aqui, que é muito, são muitos os programas, se a gente já tocou, acho que não. O Rob Zombie ao vivo, esse álbum aí, eu vou tocar fazer uma sequência inteirinha do Rob Zombie ao vivo, que é muito ótimo. É, muito ótimo mesmo, eu que inventei. Tá? Esse tocar, aliás, o Rob Zombie esteve no último Rock in Rio, eu assisti o show dele, achei ótimo, muito bom. Tem o Crocus, American Woman, do Grass Roo, é isso mesmo, American Woman, cara. Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Eric Clapton foi o responsável por tornar o Bob Marley conhecido no mundo inteiro. Depois Bob Marley fez uma turnê junto com o Rolling Stones, precisa nem falar o que deu, né? Pra quem não sabe, na Jamaica, a marijuana é liberada. Juntou com Mick Jagger e companhia, você viu, né? Bom, Dark Age, The Unforgiven, homenagem ao Metallica, e Leslie West, The House of Rising Sun, do Animals, do Eric Burden in The Animals, e o Black Rock Arkansas, como eu disse aqui, tributo aos Beatles, e Jimi Hendrix, Johnny B. Goode, de Chuck Berry. Legal? A gente vai pro break, na sequência tem um tributo a Ronnie James Dio com Adoro. A gente volta já. É isso aí, Classic Rocks hoje, tributos, cara. Como eu já disse na abertura do programa, eu gosto muito de fazer esse tipo de programa pra mostrar pra você, né, como é que é mesmo? Eu esqueci o que eu falei no começo aqui, Marquei. Os ídolos do seu ídolo, pronto. Resume assim, tá? E nessa sequência, olha, tem Doro, Edgar and Johnny Winter, que faleceu agora há pouco tempo, Joe Cocker, que também faleceu, Slade, Rumble Pie, Rumble Filho tá com Marquinhos aqui, ó. Rumble Pie, Bruce Dickinson e Gotthard. Legal? A gente começa com a Doro. Não, presta bem atenção, essa mulher canta muito. Homenagem a Ronnie James Dio com o Egypt. Vamos lá. The stars will shine, then the stars.

presently on any kind of medication? Not that I know of. Well, you can certainly use some. Hello, voters. My name is Bean, Mr. Bean, and I want to be elected. Thank you. Stop proud to the beat of your own size. I want to be elected. você ouviu aí Got That Immigrant Song, um tributo, não preciso nem falar, né, cara, deixa eu ver uma olhada, a Led Zeppelin. Cara, eu tô lendo a história da banda, ganhei um livro, cara, depois vou falar muitas coisas pra vocês, pode ter certeza, tem muita história pra se contar do Led Zeppelin. Bom, Bruce Dickinson, o vocalista, o eterno vocalista do Iron Maiden, Elected, homenagem a Alice Cooper, cara, ao Vincent Fournier, ele não é francês não, ele é canadense, tá? Humble Pie com Honk Tonk Woman, homenagem ao grande Rolling Stones, tatuado aqui no meu braço, com muito orgulho. Malandro. Slade, Born to Be Wild, de Stephen Wolf. Essa música é famosa pelos motoqueiros, né? Born to Be Wild. Joe Cocker, mais um tributo aos Beatles. With a Little Help from My Friends. Aliás, eu conheci Joe Cocker. Conheci, entre aspas, né, cara? Fiquei conhecendo Joe Cocker vendo o filme Woodstock em 1969. Eu tinha só 14 anos e fiquei de queixo caído com a apresentação de Joe Cocker. Vocês ouviram aí, eu não tô mentindo, tá? Edgar Winter, Johnny Winter, homenagem mais um tributo a Rolling Stones com Jumping Jack Flash e adoro homenagem ao Dio com Egypt, tá bom? Faz o seguinte, segura sua onda aí, abre mais uma gelada que a gente volta já já com Great Whites. Não saia daí. Pois é, Classic Rocks pra você que tá sintonizando hoje, todo sabadão, 2 da tarde, você tem encontro marcado aqui com os clássicos. Aí tem que esquecer, tem reprise também na sexta-feira seguinte, né? Não, sexta-feira, na próxima sexta-feira, a partir de 0 horas. Na próxima sexta-feira, lógico que reprise tem que esperar primeiro tocar o primeiro programa, né, cara? É lógico. Você que ouviu, gostou? Espera na outra sexta. Vai começar agora, a partir da sexta-feira. Você vai poder gravar, ouvir de novo. Se não quiser gravar, não grava. Ouve novamente. Vale a pena. Vai ser sexta-feira, 30h, cara. Horário sinistro pra você ouvir rock and roll. Tá? Vai baixar todos, ó. Vai baixar o Jimmy Hendrix, vai baixar o John Cocker. Essa turma toda tá lá em cima, vai baixar juntinho com você, 30h. Tá? Você se atreve a mudar de canal que você vai ver, tá? Ó, e falando nisso, a gente começa aqui, ó, essa sequência com mais uma homenagem ao Led Zeppelin, tá? O Great White, essa banda é muito boa de hard rock. Você ouviu uma das minhas músicas prediletas do álbum 4 do Zeppelin, que é When the Leaves Break. Vamos lá.

aí, cara, mais uma voz feminina aqui no rock. Lana Lane, né? Lois Lane não, seu Mané. Não, tem nada a ver com Superman, não. É Lana Lane, tá? Ela gosta muito de gravar covers. E tá aí o Stargazer do Rainbow, de Ronnie James Dio, Rich Blackmore. É, os dois eram os principais. O resto eram tudo, foram todos os coadjuvantes. E na... Olha só, muita coincidência, Joey Lynn Turner foi vocalista também do Rainbow, assim que o Dio saiu. É o Highway to Hell, um tributo ao AC/DC, cara. Falando em AC/DC, tá? No próximo programa a gente vai tocar a música nova deles. Eu já tô com um novo álbum aqui, já tem tempo, tem que fazer uma... tocar inteirinho pra vocês, tá bom? Bom, Jack Panzer, um tributo ao Judas Priest, You've Got Another Thing Coming, uma das minhas músicas prediletas do Judas. Iron Maiden, homenagem ao Scorpions, The Zoo, Guns N' Roses, do Aerosmith, Mama King, The Great Whites, do Zeppelin, When the Leaves Break. Gostou? Segura a onda aí que tem a saideira, meu irmão, a saideira vai ser um bicho. Não saia daí. Classic Rocks, Classic Rocks. Pois é, chegando quase ao final, tá? A saideira bem que podia ser aquela saideira de boteco, né, cara? Não acabar nunca. Sempre mais um, sempre mais um. Mas é o seguinte. Bom, eu tô vendo aqui, você vai gostar, com certeza. Legal? A gente começa com Metallica, não se espante, vão ter duas músicas do Metallica, duas homenagens. Uma, a primeira que eu vou tocar aqui é o Lynyrd Skynyrd, e a outra, a Ronnie James Dio. Ao Dio. Legal? A gente começa com Tuesday's Gone, uma das minhas músicas prediletas do Lynyrd Skynyrd. Vamos lá? Metallica, cara, segura a onda aí. You guys ready? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tuesday's gone. many miles from my home. See, I'm riding my blues, baby, blues away. She had to be free, yeah. But somehow I've got to carry on. Tuesday's gone. fazer a última é sempre especial, né, cara? E essa é especialíssima. É isso mesmo, Santana, o mexicano Carlos Santana, fazendo um tributo ao Queen, famoso grupo Queen dos anos 60, tá? Que é de Eric Clapton, Jack Bruce, que também nos deixou, infelizmente, e Ginger Baker, tá? Só que com o vocal aí é Robbie Thomas, que infelizmente Carlos Santana não aprendeu a cantar. É uma pena, que devia ter aprendido, ia ser melhor ainda. Bom, Sunshine of Your Love, uma das marcas registradas do Queen, você ouviu anterior, a Metallica, homenagem a Ronnie James Dio, é o Rising Medley, tá? Ronnie Rising Medley, são quatro músicas, eles não chegaram a um consenso, pedindo pra eles escolherem uma música do James Dio, do Dio, né? Vamos falar só Dio. Pra eles gravarem, cada um gostava de uma, foram quatro músicas, que agora não me lembro a sequência, então não vou me arriscar a falar. Tá, você ouviu aí, começa, se eu não me engano, começa com Terror Woman, depois tem outros também, Kill the King e outras músicas. Chris White, Neon Knights, outra homenagem a Dio, tá? Neon Knights. É brincadeira, só que o Dio aí tava no Black Sabbath na época. E o Metallica Tuesday's Gone, de homenagem ao Lynyrd Skynyrd. Tá ok? Foi mais um programa de tributos, coisa que eu gosto de fazer, pra você saber quem eram os ídolos do seu ídolo, cara. É, isso é sempre bom saber. Legal, gente? Mais um sabadão, daqui a pouquinho. Flash House, pra você que gosta de se preparar pra ir pra balada. É isso mesmo, daqui a pouquinho, 6 da tarde. Infelizmente é da tarde, tem horário de verão, né, cara? Depois vai acabar, só em fevereiro, fazer o quê? Tá bom? E a gente volta sabadão que vem. E logo mais à noite vai sair, meu amigo, se for dirigir, não beba. Classic Rocks.